Got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Sam. They've been working all day, all day, all day. Com Ouro e Platina é sempre assim, a melhor música. Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela.